Existem alguns pilares para esta verdade que eu estou compartilhando com você, que são inegociáveis, irmãos. Em Mateus capítulo 22, verso 34 diz assim: ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quem disse isso foi Jesus, não há dúvida. Coloque aí para nós, nós vamos ler juntos. Leia comigo. Respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esta não é uma sugestão de Jesus. Esta é uma ordenança. Se eu amo de todo o meu coração, ele tem que estar em primeiro lugar. E ele continua dizendo: esse é o primeiro e grande mandamento. Versículo 39. O segundo, semelhante a este, diga comigo, semelhante a este. Tão importante quanto amar a Deus de todo o meu coração, é o versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor, se fosse o meu filho indo para o inferno, será que eu oraria do jeito que eu estou orando pelo meu vizinho? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, mas eu não estou comparando nem como a mim mesmo. Imagina se fosse o meu filho morrendo, indo para o inferno. Eu ia orar, eu ia agarrar a Deus, eu ia pedir oração, eu ia correr para a oração, do mesmo jeito que eu corro para orar pelas pessoas que eu tenho orado. Mais do que isso, irmão, se fosse eu na beira do abismo, vendo a morte, eu ia pedir socorro a qualquer um, do mesmo jeito que eu peço socorro a Deus pela vida dos meus vizinhos? Então eu quero gastar um tempo com vocês aqui para dizermos juntos ao Senhor: nós vamos orar mais esta semana por estas vidas. Mas nós precisamos que o Teu Espírito Santo, com toda a limitação que temos, nos leve a orar por estas vidas, como quem ama o próximo como a si mesmo. Senhor, faça alguma coisa no meu espírito para que eu sinta amor por aquelas vidas por quem eu te estou orando, como eu sinto por mim mesmo. Eu quero orar e interceder por essas vidas como eu oraria por mim mesmo. Porque é certo que o diabo trabalha com um dardo. Eu? Olha como é que eu estou. Eu que estou precisando de oração. Eu que estou mal, eu que estou... Não tem nem força para orar para ninguém, não. Eu que estou precisando, vocês orem por mim aí, porque eu que não estou. O Senhor está me dizendo que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que Jó estava certo. Tanto quanto ele precisava orar por ele mesmo, ele passou a orar pelos seus amigos. E porque ele amava os seus amigos como a si mesmo e orava pelos seus amigos, Deus socorreu a ele. Porque é de igual forma, assim como eu peço para mim, assim como eu intercedo por mim, se eu interceder pelos outros, o Senhor vai atender tanto aos outros quanto a mim. Queria pedir que você fechasse os seus olhos, irmãos. Senhor, me faça pensar nestas vidas durante toda esta semana. Eu não tenho nenhuma expectativa de me tornar perfeito nesta palavra hoje à noite. Na verdade, eu não vou me tornar perfeito nessa palavra enquanto viver nesta terra. Mas uma coisa eu sei, que a cada dia eu me aproxime mais desse padrão teu. Que a cada dia eu ame um pouco mais as vidas. E que isso não seja algo que demore muito, Senhor. Que eu já, hoje, durante essa semana, experimente um mover do teu espírito no meu espírito, me levando a amar as pessoas à minha volta, como a mim mesmo. De tal forma que eu interceda por elas, como Jó intercedia pelos seus amigos. Porque as minhas coisas o Senhor vai cuidar. Mas as questões da vida dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus familiares, talvez não tenha ninguém orando por ele. Talvez ele esteja absolutamente à mercê do diabo. E eu me levanto para mais uma semana orar por eles, cumprindo esse mandamento, como quem ama a si mesmo. Abre os meus olhos, Senhor, me leva a ver coisas que precisam ser vistas no mundo espiritual a respeito destas vidas por quem estamos orando. E, Senhor, que o simples fato de começarmos a falar sobre elas, ou até mesmo pensar sobre elas em oração, já mova os céus em favor delas. Se não é isso que a tua palavra está dizendo, então não é mais nada, Senhor. Se não é isso que a tua palavra está dizendo que funciona, então o que que funciona, Deus? Então não permita que nós sejamos omissos, Senhor. Que não sejamos legalistas, que não sejamos juízes, mas que nós sejamos rendidos aos teus pés para dizer: eu quero amar ao Senhor acima de todas as coisas. E de igual forma, amar ao meu próximo como a mim mesmo. Quando estivermos orando, Senhor, por estes nomes, põe no nosso espírito e no nosso coração uma dor, um clamor do teu espírito por estas vidas. Porque todos os que estamos colocando como alvo de oração serão alcançados por uma oração de amor. E nós estamos decretando que estas vidas estão debaixo do poder da oração de justos de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Leia comigo em João capítulo 18, verso 37. Perguntou-lhe Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diga comigo: todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. Diga comigo mais uma vez: todo aquele que pertence a Deus ouve a voz de Deus. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, irmão: não tem uma criatura humana sequer nesta terra que não pertença a Deus. Assim como não tem uma planta, um animal que não pertença a Deus. Tudo o que ele criou pertence a ele. E se o diabo passou a ter legalidade sobre alguém por causa do pecado, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor libertou da escravidão a todos os seres humanos desta terra. Isso foi feito. Não existe acusação, não existe nada que possa prender alguém a Satanás. Como então que tanta gente não está salva? É porque depois de serem libertos, eles decidiram não estar debaixo do governo de Jesus. Então o diabo continua amarrando a milhares de pessoas à nossa volta. Mas o sacrifício foi feito, o preço foi pago e todos foram declarados livres. Se alguém à nossa volta ainda está escravizado pelo diabo, Basta um oficial de justiça ir lá e declarar, no nome do Senhor Jesus, esta vida já foi salva, liberta, pecados pagos, escrito de dívida rasgado, e Satanás, eu decreto, você vai ter que soltar, porque essa vida não te pertence mais. Isso foi feito na cruz do Calvário. E o texto diz, todo aquele que é de Jesus, ouve a voz dele. Portanto, irmão, primeira instância de verdade. Qualquer pessoa nesta terra pertence a Jesus. Vai ouvir a palavra de Deus. Esse entendimento é uma convicção tão real dentro de nós que você não precisa ter vergonha de falar de Jesus para ninguém. Você não precisa ter receio de falar de Jesus para ninguém. Você não precisa ter medo de falar de Jesus para ninguém. Irmão, não precisa ter preocupação de falar de Jesus para ninguém. Fale de Jesus e esqueça, descanse. Ah, mas ele criticou. Ah, mas ele riu. Ah, mas ele olhou meio esquisito. Ah, mas ele está pensando isso. Não me interessa, porque quem é de Jesus ouve. Isso significa que a palavra é tão poderosa que vai ficar e não voltará vazia. Porque todos pertencem a Ele. Mas há uma segunda instância que talvez seja mais temporal, coerente conosco mesmo. A quem eu falar de Jesus e for um escolhido do Senhor para aquele momento, Ele vai dar ouvidos. A quem você convidar pelo amor do Senhor, para uma oração de bênção, a quem você ministrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa semana, ele vai ouvir. E se ele pertence ao Senhor e se o Senhor quer resgatá-lo agora, ele vai ouvir a voz do Senhor Jesus. Você crê nisso? É, eu não sei, porque ele é tão difícil. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, será que ele... Ele já pediu para nem tocar... Meu Deus, ali, eu já até sei, olha aqui. Gente, eu tenho... Meu, que critica... Eu não quero saber de raciocínio, de dúvida, de questionamento nenhum. Eu quero tomar posse da palavra do Senhor que diz, a quem eu falar de Jesus, com autoridade, com graça e poder, a palavra fluirá. E quem ouvir a palavra do Senhor e pertencer a Ele... vai ouvir a voz do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Nós vamos orar nessa semana buscando o Senhor. Senhor, eu quero orar com um amor incondicional e nunca experimentado como amando a mim mesmo. E segundo, eu vou orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que me dê uma estratégia para ir a esta pessoa nesta semana, para falar de Jesus, convicto de quem é de Jesus, de que quem é de Jesus vai ouvir a voz do Senhor. Ah, tá vendo, não veio. Ah, tá vendo, não deu atenção. Ah, pediu para não falar mais desse negócio. Pediu, falou que não gosta, falou que tem sua religião. Não me interessa. Se ele é de Jesus, ele já ouviu a voz do Senhor. Ele vai receber o que o Espírito de Deus vai me dar para falar a ele. Porque é a verdade, é a palavra do Senhor. Terceiro, abra comigo em Romanos. Romanos capítulo 10. Eu já sei. E você vai ter que experimentar, irmão. Você vai ter que experimentar. Mas nós já sabemos que aqueles que são de Jesus vão ouvir. Mas olha o que diz o verso 10, o capítulo 10, verso 8. Mas que diz... A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas por quem estamos orando são pessoas que não estão salvas ainda. Talvez não estão salvas nem da depressão, não estão salvas nem da dívida. não estão salvas nem dos atritos familiares, vivem nisso, envolvido, enlamaçado nisso há anos. E muito mais, não estão salvos para a eternidade. Mas, se nós levarmos estas vidas a invocarem o nome do Senhor Jesus, elas serão salvas. O diabo pode fazer alguma coisa contra isso, irmão? Uma fortaleza de filosofias, de incredulidade, de pensamentos na mente de qualquer uma pessoa que seja, pode fazer isso, irmão? Não pode impedir isso, irmão? Não pode. É uma verdade bíblica. Eu e você somos crentes para quê? Para crermos no que está escrito aqui. Então eu creio que eu vou pregar o evangelho, eu vou falar de Jesus, eu vou orar por aquela pessoa e ela vai invocar o nome do Senhor e ela será salva. Porque os que são de Jesus vão ouvir a voz de Jesus. Eu vou com autoridade, eu vou com documento. Está aqui a palavra do Senhor. Eu entro nas regiões celestes em favor dessa vida com autoridade, porque eu amo essa vida, porque a palavra de Deus diz que ele vai me ouvir e porque a palavra de Deus diz que se ele invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Ah, mas ela, olha, mas sabe o que é? É porque a gente, em casa, você sabe, né, como é em casa. E a minha filha, é difícil, viu? A queda ali é difícil. Mas vamos orar, né? Nós vamos orar, vamos ver. Não, irmão, você vai com outra postura. Senhor, eu amo essa vida como amo a mim mesmo. E eu não quero vê-la indo para o inferno, eu não quero vê-la se perdendo no dia a dia com tantas coisas que não são do Senhor. Eu quero ver essa vida salva. Então eu vou falar do teu amor para ela e ela vai ouvir, porque os que pertencem ao Senhor ouvem a tua voz. E, Senhor, ela vai invocar o teu nome e aquele que invoca o teu nome será salvo. Então ela será salva. Agora a continuidade do texto diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? A palavra do Senhor é tão simples. Olha, se invocar, vai ser salvo. Mas como vão invocar se eles não crerem? Mais ainda, e como crerão naquele de quem nem ouviram falar? E o apóstolo vai mais além. Como que eles ouvirão se você não abrir a boca e falar? Como eles vão saber se eu e você não falarmos para eles? Porque se falarmos, eles vão ouvir. E se ouvirem, eles clamarão ao Senhor. E se invocarem ao Senhor, eles serão salvos. Mas como eles clamarão se eles não ouvirem? Como eles ouvirão se não pregar o evangelho? Esse sou eu, Senhor. Como pregarão se não forem enviados? E essa noite é uma noite em que nós estamos, mais uma vez, declarando: o Senhor nos enviou. E nós vamos orar juntos aqui, e nós vamos sair para uma semana em que você e eu estamos enviados para falar do amor de Jesus a estas vidas e trazê-los para a celebração domingo que vem e declarar em nome do Senhor Jesus: eles são do Senhor, eles ouvirão a tua voz, Senhor. Eles invocarão o teu nome e eles serão salvos. Ah, mas eu sou novo aqui, eu não tenho essa... Jó orava pelos seus amigos e Deus cuidou da vida de Jó. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu vou fazer uma experiência com o Senhor Deus. Eu quero ver o Senhor mudar minha história, meus paradigmas, minha mente, derrubar fortalezas, mexer comigo, me desafiando em algumas coisas do Senhor. Eu quero ver isso, Senhor.